Estamos aqui na Procuradoria-Geral do Estado com o seu Josinaldo, um dos moradores removidos do Parque São Francisco, no Timbi, em Camaragibe. E gostaria de saber qual é a avaliação que o senhor faz da reunião nessa sexta-feira. Uma avaliação que, assim, pelo que parece, o governo está resolvendo, tentando até agora parcialmente ajudar, né? É isso que deu um pouco para entender, que antigamente o que ele vivia era trancado, sem querer receber ninguém, de certa forma, travado, e pela simples reunião que nós tivemos aí, ele abriu a guarda um pouco e prometeu até futuras reuniões com a comunidade e tentar chegar ao objetivo e à solução dos problemas. O senhor acha que a pressão das redes sociais teve alguma influência nessa abertura? Sem dúvida, foi fundamental isso aí, porque sem ele não tinha não. Porque o pessoal de lá, o pessoal, a maioria idosos, pessoas que sem maldade, pessoas tranquilas, pessoas totalmente tranquilas, e não tinha. E o governo estava totalmente fora dele. Com a ajuda dele, da mídia, do pessoal que os advogados, jornalistas principalmente, foi que a gente passou a andar. E no caso do senhor, quanto tempo o senhor está nessa situação de desamparo? Eu estou em torno de 2 anos e meio, é o tempo que está todo mundo lá na mesma situação. Foram resolvidos me pagar 80% do meu valor, um valor totalmente irrisório. Aí fiquei com 20% lá, pedi uma nova reavaliação, reavaliaram. Estou me esbarrando no meu caso também, como em outros casos que tem lá. Estamos barrando num perito aí, que teve uma reavaliação, a juíza pediu outra reavaliação definitiva, e essa reavaliação não está chegando para ninguém. Aí, nesse caso, o meu processo está, de certa forma, colocado.